Master Jeans, som preto alternativo. Panda, piano, kuduro progressivo. Gumi invertido, samurai citadino. Tás carro de palito, yeah, aperitivo. Grita comigo, sou o Rick James, puta. Não bebo sumo porque estes dreads não me dão luta. Iris a queimar, vejo o sol por uma lupa. Vim para ficar, pegada na lua. Esta é a lei das ruas, sésamo, aqui ninguém pia. Quando eu silvestro, asas no asfalto, mospito no teto. Meu nome é JK, sou o pai do teu neto. Eu swego, é ver estes geeks aos gritos. Não te preocupes se eu escrevo rimas, eu já sou fixe, yeah. Sem validade nem existe, para mim não há limites. GTA com cheats. Momo Monster Jinx Slap, diga diga banger rap. Momo Monster Jinx Slap, armadilha de internet. Momo Monster Jinx. Foda-se, filho, onde é que encontraste isto? Tás à altura de elefante, como um tanque comandante. Borras de todo o laxante. Tás connosco, tás com Jack, tás à boss, como o Ross. Fumo perto, fumo branco, relaxante nesta banda. Não tô no top, mas gosto de ti aqui sem top. Apanhas-me, top em demorando. Grado, super box, super rock. Bêbada e almada, mas a apagar na trap. Headphones, boom, bap, 3-7, indie rap, backpack. E deram jet lag, minado jack. Vem só acharam a Chanel. Jinx party no motel, sou de MS, bom mel. 99, nenhum drama. Uma Jedi à mesa, uma sete na cama. Fatia fininho, bota o frasco todo. Lixeira brava, moça Jinx é gandaloso. Nitronious, raids comensais. Agora também a devorar instrumentais. Sapato bicudo, laço ao pescoço. Causo alvoroço, não duvides moço. Eloquentemente badalhoco, tripalhoco. Mas fofinho como um bolinho de coco. Urso raver, dá-lhe rente. Só quero mamas à frente da minha lente. A preto e branco ou a cores. Chefe nos pratos, exime a misturar sabores. Gordy Stana, membro mais pesado da crew mais insana. Não sou da favela, mas bode chapa quente. Estarei nu a gravar isto, possivelmente. Mini, mini, mini, pequeno Lamborghini. Volto já, estou em Marta, bebê Martini. Mini, mini, mini, hini, mini, mini, mo. O tempo parou, está em slow. Tenho uma golden shirt, e eu no choque a pique. E uso canetas big, como chopsticks. Sou da Monster Jinx, sexual estranho. Monstro roxo a beber champanhe no banho. Olá, eu sou a Super, dizem que sou maluca. A.K.A. qual é o problema desta puta? Sou mesmo fofinha, mas gosto de ficar por cima. Tens que pôr o som certo para me soltar para a espinha. Nunca vais chegar aos meus níveis de dopamina. Já não sou princesa, sou rainha. Sou um cão freak, suck my dick. Gay techno, that's my shit. Sou um ser Cadillac, sou o Batman do rap. Tenho um dinossauro de mão, pedra, papel, T-Rex. Dou mais nas francinhas do que cabarés. Obrigado, Satã, pelo molho que nos concedes. Dreads, juram que eu não existo. Sou esquisito, mas sou real. Ornitorrinco, quem é que me sente? O pessoal que bate mal eternamente contra a corrente. Salmão imortal. Nero, diabo, faz festas a gatinhos. Eu faço festas ao diabo e venero gatinhos. Eu vejo mal, é para tu veres. E a minha barba anda a crescer poderes. Chewbacca, Waka Flame, o ninja do espaço. Monster Jinx rouba a carrinha dos lados. Somos mais o Tang do que os Tang. Acionistas da Ferrari, brrrr, tem, tem. Nero, diabo, faz festas a gatinhos.